Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A prática de exercícios físicos previne problemas de saúde e promove bem-estar para o corpo. Mas, para a maioria das pessoas, não é fácil começar a praticar alguma atividade em meio à rotina corrida. Na maioria das vezes, a pessoa começa e desiste logo por causa da falta de estímulo. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre a prática de exercícios físicos. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com Isabel Baê, também estudante de jornalismo da UFPE. Eu lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre a importância da prática de exercícios físicos, vamos conversar com a especialista em atividade física e qualidade de vida, personal trainer e palestrante Nilúzia Arruda. Olá, Nilúzia, seja bem-vinda ao Saúde é o Tema. Olá, William. Olá, Isabel. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui falando para vocês dessa tão importante intervenção que é o exercício físico nos benefícios trazidos à saúde. Nós te agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. Isabel, Nilúzia, gostaria de começar? Sim. Nilúzia, quais são os benefícios da prática de atividades físicas para a nossa saúde no geral? Bom, para a gente falar de saúde inicialmente, a gente precisa entender que saúde não é só a ausência de doença, né? A saúde é o bem-estar físico, social e mental. Então, quando a gente fala nesse contexto, a atividade física ela traz benefícios para todo esse contexto, para a saúde mental, para a saúde física e para a saúde social, porque, de certa forma, né, além dos benefícios fisiológicos e psicológicos, o contexto da convivência social que geralmente a prática regular de atividade física traz é muito importante, né, para o bom desempenho, o bom desenvolvimento do ser. Nilúzia, cada um que quer começar a praticar atividade física tem um objetivo, quer ficar com um corpo bonito, não quer ficar parado em casa, quer se movimentar. Mas como é que a pessoa pode começar a praticar alguma atividade física? Boa pergunta, velho. Bem, o mais importante de tudo é o indivíduo buscar algo que lhe traga prazer. Então, assim, eu posso dizer para você, começa a caminhar, mas você não gosta de caminhar. Então começa a dançar, mas você não gosta de dançar. Você gosta de pedalar, então vai pedalar. Então, assim, é você buscar alguma atividade física que lhe traga prazer. Por quê? Eu costumo dizer, até o professor Drauzio, o doutor Drauzio Varela, ele comentou uma vez, e eu achei muito interessante um comentário que ele fez, que o ser humano ele não foi criado para se exercitar. Quando a gente vai nos primórdios, né, na época do homem das cavernas, o homem das cavernas ele só se exercitava para caçar a comida, depois ele armazenava e deitava. Ele só fazia comer e só se exercitava novamente quando era necessário caçar novamente. E aí a gente vem ter a necessidade posterior com a evolução do ser, a necessidade de se exercitar. Por quê? Porque o corpo começou a solicitar que isso acontecesse. Então, assim, involuntariamente, nós não temos vontade de fazer atividade física. E até romper essa barreira para o organismo se acostumar à prática regular de exercício, né? Porque existe a diferença entre atividade física e exercício físico, até o organismo se adaptar, os equilíbrios hormonais, os equilíbrios metabólicos, é muito difícil. Então, o sofá abraça, a cama abraça, tem gente que fica esperando que chova para dizer hoje eu não vou porque está chovendo, né? E aí, assim, o importante é começar. E começar fazendo algo que se dá, que você tenha prazer em fazer. Você falou que era diferente, que existe uma diferença, no caso, entre atividade física e exercício. Qual é essa diferença? Perfeito. A atividade física é toda atividade que nós fazemos com o nosso corpo. Varrer a casa, caminhar até a parada do ônibus, caminhar dentro de um supermercado, pegar pesos, tirar, às vezes, numa questão laboral do trabalho, pegar peso num determinado local, levar para outro, né? Ficar em pé durante muito tempo, transitar no seu ambiente de trabalho, lavar uma louça, lavar um carro, tudo isso é atividade física. Mas exercício físico é quando a atividade física ela é sistematizada, ela tem duração, ela tem intensidade e ela tem frequência. Então, aí é quando a gente diz, se exercitar é você ter a obrigatoriedade, né, o condicionamento de determinado horário, fazer atividade, ela vai ter intensidade leve, moderada ou intensa, ela vai ter a frequência, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e aí vem aquela questão, né, das recomendações da OMS de 150 a 300 minutos de atividade física por semana, e aí a gente já vai, começa a sistematizar a partir daí, então é essa a diferença. Luzia, no caso você falou que são de 150 a 300 minutos por semana de atividade física, mas a gente tem uma rotina tão cansada no dia a dia, a gente faz tanta coisa, seja em casa, seja no trabalho, na rua, que a gente precisa encontrar um tempo também para fazer exercícios físicos. Mas como conciliar isso tudo no dia a dia? Bom, William, a gente precisa entender que quando a gente fala de exercício físico, muitas pessoas se atendem assim, eu vou fazer exercício físico, vou começar uma caminhada. Aí passa 1 hora caminhando, né? Vou fazer exercício físico, vou para a academia. Quer passar 3 horas na academia. Bom, a gente fala dessa distribuição da OMS em 30 minutos diário. Esse 30 minutos, ele, inclusive, pode ser fragmentado. Mas é você escolher um horário que você se sente melhor, que você se adapta melhor para fazer um determinado tipo de atividade. Então, assim, tem pessoas que funcionam melhor pela manhã. Já tem pessoas que à tarde consegue ter um horário para fazer, ou não, ou só consigo treinar à noite. Então, o importante é que sejam 20 minutos, que sejam 30 minutos, que a atividade seja de moderada a intensa. Isso, na verdade, é dose de recomendação para o adulto, né? O adulto, o jovem, o adulto saudável, idoso. Para as crianças já é 60 minutos por dia, e hoje a gente infelizmente tem essa privação, né? Crianças e adolescentes muitas vezes na escola não tem isso, né? Até as aulas de educação física são bem reduzidas em relação a isso, em relação a essa disponibilidade, né, da prática do exercício físico na escola. E aí, assim, fragmentar de uma forma que seja acessível. Então, eu não me exercito, mas eu pretendo me exercitar. Então, eu vou começar a me exercitar, eu não preciso me exercitar 1 hora. Eu posso fazer, vou começar de forma progressiva. Não, hoje eu vou fazer 10 minutos, fiquei cansado. Tá, faço 10 minutos. No outro dia, hoje eu consigo fazer 15. Então, faz 15, 20, 30. Até você alcançar um nível em que o seu organismo vai estar, né, adaptado ao processo do exercício e vai fazer de forma natural. E aí vem o condicionamento. E aí, assim como, né, como a gente tem a liberação hormonal, que também é importante a gente salientar em relação à atividade física, o organismo também se acostuma a isso, ao que é bom. Então, mesmo que você não queira estar fazendo exercício físico, o teu organismo, ele vai pedir para você fazer. Nilúzia, a OMS alertou que o sedentarismo pode adoecer 500 milhões de pessoas aproximadamente até 2030. Quais são os riscos de ter uma vida sedentária? Pois é, isso é um dado muito importante e relevante que a gente precisa considerar. E quando a gente fala no sedentarismo, a gente tem que falar desde a criança até o idoso, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, que são comorbidades trazidas pelo sedentarismo. Então, a gente pode ver a obesidade é uma doença, e a partir daí ela desencadeia várias outras. A gente tem o diabetes tipo 2, que é adquirido pelo sedentarismo, a gente tem a hipertensão, as doenças as cardiopatias, né, que são as doenças associadas ao coração, e fora as doenças psicossomáticas, que são doenças que estão diretamente relacionadas ao comportamento. Então, tudo isso pode ser desencadeado pelo sedentarismo. Então, é importante a conscientização para o exercício. Por quê? Porque isso a gente faz de uma forma preventiva, né? A intervenção do profissional de educação física na área da saúde é a intervenção que previne a doença. É, a gente trabalha com a doença, mas a gente também previne, é a profissão de prevenção, é a profissão de redução de impactos, através do exercício físico, que a gente tem a redução de impactos significativos nos atendimentos de saúde em relação às doenças de comorbidade, que são as doenças que mais matam no mundo hoje. E Luzia, falando agora dos benefícios, como a prática de exercícios físicos pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares? Perfeito. As doenças cardiovasculares geralmente estão relacionadas, né, a disfunções das artérias, das veias, geralmente causadas por entupimento, por gordura, as questões basais de colesterol, perdão, metabólicas de colesterol e tal. Então, assim, o exercício físico faz com que o coração ele tenha suporte para poder oxigenar o corpo, mesmo com essa dificuldade, né? Então, ele, através da atividade física sistematizada, através da atividade física contínua, o indivíduo ele vai ter ganhos significativos, né? Inclusive, quem tem predisposição, esse risco ele reduz, e quem já é portador de, por exemplo, hipertensão ou alguma cardiopatia, a ter um condicionamento cardiorrespiratório melhorado, né? E a gente tem vários cases em que os nossos alunos são acompanhados por médicos e durante a evolução do treinamento, durante as consultas de rotina, as medicações diminuem ou até são excluídas pela atividade física regular. E no caso de doenças como diabetes e hipertensão, como é que a atividade física auxilia na prevenção destas doenças? Bom, a gente quando fala de diabetes, a gente, principalmente do diabético, a gente tem que ter bastante cuidado. Tem a prevenção, né, que é equilíbrio entre a glicose e a insulina, que aí através da atividade física, isso é mais, isso se mantém em equilíbrio. Mas as pessoas que já são diabéticas, elas conseguem ter esse controle também através da prática de exercício físico, exatamente por esse controle metabólico que existe, né? Mas é muito importante que as pessoas diabéticas, quando forem fazer exercícios sistematizados, busquem a presença de profissional, não só diabéticos, mas os hipertensos ou qualquer pessoa que possua alguma cardiopatia associada. Por quê? Porque existem especificidades, existem cuidados que precisam ser tomados. Por exemplo, quando a atividade física ela é iniciada, as pessoas geralmente desenvolvem uma... Está me fugindo a palavra agora. Diminui a hipoglicemia, perdão. A hipoglicemia, a palavra fugiu, mas voltou. Uma hipoglicemia natural. O nosso corpo ele tem uma baixa da glicose a partir do momento que a gente faz atividade física. Então, o diabético, por exemplo, ele não pode correr o risco de ter uma hipoglicemia, porque para ele é mais grave do que uma pessoa saudável. Então, tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse monitoramento, assim como o portador de hipertensão. Tem que fazer aquele acompanhamento, ou ele faz junto com o professor, ou ele faz em casa, todo dia, para ver se a pressão não está alterada para a prática de exercício, porque tem as limitações, né? A partir de 16 por 10, a gente tem que ter cuidado para as atividades intensas, tem que ser reduzido. Não é que não possa exercitar, adaptar a atividade física, ela vai ser adaptada para o indivíduo e ele vai poder se exercitar normalmente. E no caso do pro cérebro, quais são os impactos para a mente? Ótima pergunta. A gente, na área de atividade física do exercício, a gente costuma falar na dose, que é a dose diária de exercício físico. Por quê? Porque a gente associa quatro hormônios que são muito importantes para o comportamento, que é a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Hormônio do amor, hormônio da felicidade, né? O hormônio da tranquilidade, que traz relaxamento. E, então, assim, a gente tem que começar a entender que o controle, o comportamento, tudo ele vai interferir, né? Então, diminui os níveis de cortisol, evitando que as pessoas possam associar, possam desenvolver, ou até equilibrar quem já possui algum tipo de doença psicossomática associado. Então, assim, é muito importante nesse sentido. E aí a gente vê que as pessoas que praticam exercício físico, elas conseguem ter um controle maior em relação a isso, em relação a essas questões comportamentais, a sintomas da depressão, a sintomas da ansiedade. Então, é importante que a gente sabe que é difícil, que não é assim, porque você tem um problema, se você fizer atividade física, você vai melhorar, a pessoa vai querer fazer naquele momento e vai fazer. Não é fácil assim. É tudo uma construção, é uma progressão, mas o importante é que as pessoas busquem se exercitar de alguma forma para que isso possa acontecer. É por isso que algumas pessoas se sentem melhor mentalmente depois da atividade física, pela liberação desses hormônios? Exatamente, exatamente. É como eu falei lá no início, né? O hormônio, os hormônios que são liberados, não só esses, dentre outros, né? A gente costuma falar nesses porque são os mais importantes, o que geralmente estão relacionados ao bem-estar emocional. Então, assim, é importante e isso vicia, e é um vício saudável, né? Quem nunca... Eu vou associar aos corredores. Quem gosta de correr, o corredor de rua, por exemplo, começa a correr, para começar a correr é difícil. Quem nunca correu Para mim, todo mundo pode correr, não tem limite, mas a gente tem que respeitar o limite do corpo, a gente tem que respeitar o nosso limite. Umas pessoas conseguem correr 1 quilômetro, outras conseguem correr 2, outras 5, outras 10, e a gente vai respeitando. Mas quando a gente começa essa prática de exercício físico, a gente sempre quer mais. Por quê? Porque é um desafio individual. É você fazer com que o seu corpo esteja bem, é você bater as suas metas, é você ver que você não conseguiu, você vai conseguindo a cada exercício, é você ver a evolução e a progressão daquilo que você faz. Então, é benéfico. E além da questão do relacionamento interpessoal, e aí a gente traz para os tipos de atividade física em que se tem o convívio com outras pessoas, né? No caso de crianças, a prática de esportes coletivos, ou a prática de natação, onde tem um grupo, é um esporte individual, mas existe um grupo de alunos onde eles convivem, né? O idoso, por exemplo, na hidroginástica, quantos idosos estão em casa, sentados na cadeira, mas quando chega na hidroginástica, encontra outras pessoas e já começa a conviver ali no ciclo social, né? Aí vão ter as comemorações, as festas, as confraternizações, aí já muda também essa questão de antes quem não queria ir, agora quer ir, até para se relacionar com outras pessoas, né? Como nas academias também. Em academia a gente tem muito isso, às vezes as pessoas buscam porque estão depressivas ou que estão tendo algum problema, e quando começam a treinar, começam a se sentir melhor, começam a interagir com outras pessoas, e a gente vê casos de evolução e de evolução bem positivas. Miluz, aí no caso das pessoas que querem começar a praticar algum exercício físico em casa, como é que a pessoa pode começar? Ótimo. O exercício físico, o ideal é que o exercício físico ele seja orientado, e de preferência, ou orientado de preferência não, e que seja orientado por um profissional de educação física. Por quê? Porque, infelizmente, a gente sabe que existem muitas pessoas que não são profissionais, que vão prescrever, que ficam recomendando atividade física, e às vezes a pessoa não respeita o indivíduo. Na educação física, a gente fala do princípio da individualidade. O exercício que eu vou fazer não é igual ao que você vai fazer. Pode ser o mesmo exercício que a minha mãe vai fazer, mas para ela tem que ser feito de uma forma diferente. Pode ser o mesmo exercício que a minha filha vai fazer, mas para ela vai ser de uma forma diferente. A forma de executar. E aí a gente tem que fazer esse respeito da individualidade. O limite de um indivíduo não é o mesmo limite de outro. Então, assim, pode ser feito, pode não, deve. Qualquer forma de se exercitar, ela é benéfica para a nossa saúde. Mas a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a gente tem as consultorias online, onde os profissionais prescrevem o treino, orientam e os alunos vão para os espaços fazer as atividades. A gente tem as aulas online, onde a gente, como a gente está fazendo agora, a gente entra online com a pessoa, orienta, corrige o exercício, faz toda uma aula programada e a gente tem eficiência nesses exercícios. A gente tem as aulas coletivas online. Então, assim, é possível? É possível. Mas a gente tem que saber como fazer, tem que sistematizar isso e tem que respeitar a individualidade. E nós, enquanto usuários, eu me incluo também, precisamos entender que precisamos respeitar o nosso corpo. Não adianta, porque eu estou vendo na internet, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E aí é onde a gente tem um dos grandes, grandes níveis de lesão, né, por execução incorreta de alguns tipos de exercício. Isso tem acontecido, infelizmente, e que vem para os profissionais de educação física ou até os parceiros, que são os fisioterapeutas, corrigirem. Você poderia falar mais um pouco sobre esses riscos de você seguir cuidados de profissionais, não profissionais de educação física, principalmente para quem geralmente vê aulas no YouTube de como fazer exercício? Como é que a gente escolhe as aulas que possuem orientação correta? Geralmente, essas pessoas que ofertam e são profissionais, eles têm um número de registro, né? Como médico tem o OAB, nós temos o número do CREF. Ou, perdão, o médico tem o CREMEP, nós temos o número do CREF. E isso é o que identifica o profissional da educação física, né? O profissional habilitado. Por quê? Porque, infelizmente, como eu falei, muitas vezes não se respeitam as individualidades. E as pessoas fazem por repetição. Então, pode dar certo, porque uma coisa é você estar parado e outra coisa é você estar se exercitando. Mas, às vezes, você está fazendo de uma forma correta, você não busca a sua segurança, faz de uma forma incorreta, pode se machucar, pode levar uma queda. O idoso, a mulher que não tem uma estabilidade nas articulações de quadril, de joelho, vai fazer determinado exercício, pode se machucar. Então, assim, por isso que a gente recomenda, até para as aulas online, que seja feita uma avaliação prévia. O que é uma avaliação? É você fazer uma anamnese, é você entender como é que está o seu aluno para poder fazer essa prescrição, para poder fazer com que ele faça o exercício. Porque aí não é todo mundo que pode fazer de qualquer jeito, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, eu posso pegar... Eu sou diabética, eu estou vendo na internet, tem um monte de gente emagrecendo, porque, infelizmente, as pessoas associam exercício físico à estética e esquecem que o maior benefício é a qualidade de vida, é a saúde, é o bem-estar. E que perder peso, ele vem como consequência da regularidade, da mudança de hábito para o exercício, né? E querem, focam apenas na perca do peso e tipo, que acontece muito, né? As pessoas engordam em 10 anos e querem em 3 meses perder os 10 quilos que engordaram em 10 anos. E muitas vezes isso não é assim. E aí a gente vê os riscos para a saúde, né? Não só nesse contexto, né? Que acontece muito. Então, por exemplo, como eu estava tentando falar, né? O diabético vai fazer exercício, mas ele vai ter uma hipoglicemia sozinho em casa. E aí? Quem é que vai poder ajudar ele? Tem que ter cuidado, tem que verificar realmente, entender de onde ele pode começar, para onde ele deve ir e assim sucessivamente. E Lúcia, nas redes sociais tem muitas pessoas que compartilham a rotina e postam que estão fazendo atividade física, mas tem muitas pessoas que também se aproveitam de que estão fazendo atividade física para tentar orientar os outros, tentar passar dicas do que fez, achando que vai servir para todos os seguidores. No caso de uma pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão de educação física nas redes sociais, como é que a gente pode denunciar? Bom, essa denúncia ela pode ser feita ao conselho de classe, no caso, no nosso caso, ao Conselho Regional de Educação Física, né? E isso é uma contravenção penal, porque exerceu, declara que exerce uma profissão sem habilitação, uma profissão regulamentada sem habilitação é uma contravenção penal na educação física, em outras profissões já é crime, né? E isso pode ser denunciado, sim. Nas redes sociais, aqui em Pernambuco, tem o nosso CREF12, que é o cref, www.cref12.org.br/denúncia. A denúncia pode ser feita por esse canal. E tem os canais que a gente geralmente encaminha para o site. Por quê? Porque lá é a maior riqueza de detalhes. Você vai colocar quem é a pessoa, se tem link, se tem a informação, se tiver fotos, né? Se tiver vídeos, pode submeter. Onde a gente pode encontrar essa pessoa que às vezes está vendendo uma consultoria sem ser profissional, tipo, ah, ele está em tal academia, tal hora da noite. A gente precisa que essas informações sejam detalhadas o máximo possível para poder identificar, né? Porque, tipo, como profissionais, nós temos a obrigação de denunciar o exercício ilegal. E o usuário, se ele identifica, ele também pode denunciar, porque é a segurança dele, a segurança da família dele. Então, eu não gostaria que a minha mãe fosse operada por um médico, porque ele fez muitas cirurgias no corpo dele, ele agora pode ser médico? Ah, porque eu treino todos os dias, eu tenho meu corpo definido, eu posso ser profissional de educação física? Eu não posso. Eu preciso entender. Por quê? Porque quando a gente, eu costumo falar, né? Quando a gente fala de educação física como profissão, alguns anos atrás, a gente era muito desvalorizado. E hoje a gente sabe e a gente mostra e a sociedade enxerga que não é bem isso. A gente vê a valorização cada vez mais da profissão a partir de tudo que acontece na vida do ser humano em relação à saúde é direcionado ao exercício como uma solução parcial ou uma solução para o problema. E para a gente chegar até aqui, para poder passar, para escrever, avaliar, a gente tem aulas para isso, a gente aprende isso. A gente busca o conhecimento não só na universidade, mas através de livros, através de cursos. É fisiologia, é biomecânica, é anatomia, é entender o corpo, é a psicologia do esporte. Na área da educação física escolar também, né, que tem as especificidades para intervenção ali. Não é à toa que o professor está dando aula de educação física nas diversas intervenções da educação básica, que é a educação infantil, a fundamental, o ensino médio. Então, tudo tem um propósito. E tudo isso é passado para o professor e ele se capacita para estar ali. Então, é por isso que não é qualquer um que pode atuar nessa área. Eu lembro que o tema do Saúde é o tema de hoje, fala sobre a importância da prática de exercícios físicos e estamos recebendo a especialista em atividade física e qualidade de vida, personal trainer e palestrante, Nilúzia Arruda. Aí eu tenho uma pergunta aqui da produção, que ela quer saber se pessoas que praticam exercício esporadicamente, assim, eu vou fazer exercício em um dia, aí eu vou passar meses mais sem praticar exercício, essas pessoas são prejudicadas de alguma forma? Bom, o ideal é que o exercício ele seja contínuo e que haja um monitoramento. Então, assim, o acompanhamento metabólico através dos exames periódicos para verificar a própria questão do desempenho cardiorrespiratório, né? Porque a gente sabe, tem os peladeiros de final de semana, tem os corredores de final de semana. É uma forma de exercitar? É, mas a gente tem que entender o limite do corpo. Então, é respeitar. Então, assim, eu só corro uma vez por mês. Mas quando eu estou correndo, como é que o meu corpo reage? Eu chego num pico de frequência cardíaca muito alta, minha frequência está indo a submáxima, isso está me deixando muito cansado, está me dando palpitação, opa, vamos prestar atenção, porque de certa forma pode ser um risco. É mais importante o condicionamento progressivo, né, do que o treinamento apenas assim de forma esporádica. E se for feito de forma leve. E geralmente, infelizmente, quando é feito de forma muito vigorosa e às vezes o corpo não aguenta. Ilusa, mas no caso de fazer assim esporadicamente, uma vez por semana, uma vez por mês, desde que não ultrapasse os limites do corpo e a pessoa se conheça bem, é melhor do que não ficar parado em casa fazendo exercício pelo menos uma vez na semana? Com certeza, com certeza. O mais importante é realizar o exercício. Realizar a atividade física, né? Porque, assim, é uma forma que nós temos de buscar esse condicionamento. Se ele puder ser fracionado, melhor, porque aí vai haver uma progressão e vai haver um condicionamento, né? Mas se for feito, que seja feito de forma moderada. Muitas pessoas não gostam da ideia de ir para academia ou praticar um esporte. E quais são as atividades físicas que existem em alternativa? Porque hoje em dia, com o boom das academias, muitas pessoas pensam que a gente só tem academia ou a gente só tem esses tipos de esportes que são mais comuns. Existem outros em alternativa? Existem vários tipos de esporte que podem ser praticados, vários tipos de exercícios que podem ser praticados. É como eu falo, a gente tem que buscar fazer aquilo que a gente gosta. Então, dançar pode ser um exercício. Hoje a gente tem os esportes de praia, de areia. Tem o vôlei de praia, tem o beach tênis hoje, né, que está muito em evidência. O próprio frescobol, que é uma atividade que muitas pessoas utilizam geralmente no final de semana. Né? Tem as atividades de corrida, pedalada. Hoje a gente tem vários pedais onde as pessoas se reúnem para correr. Ou até as ciclofaixas, né, as ciclovias que são disponibilizadas para as pessoas pegarem as suas bicicletas e irem para a rua. Né? Então, assim, toda forma de se exercitar, ela é benéfica para a nossa saúde. E o importante é fazer. Tem esportes coletivos, hoje a gente tem gamas de esporte. Por exemplo, antes a gente só tinha os vôlei, tipo, time de vôlei na escola ou nos clubes. Hoje a gente vê várias pessoas com grupos de vôlei para adulto, master, né? E estão competindo aí. Tem gente que gostava de jogar vôlei quando era criança, que não tinha oportunidade e agora estão entrando em times de vôlei para poder jogar. É handebol, tem o handebol master, competição estadual, mas aí também pode ser feito por hobby, não necessariamente para competir. Então, quem gostava de praticar esportes coletivos na época tem essas opções e tem outros tipos de atividades mais leves ou individuais que podem ser realizadas. Niluzia, no caso da yoga, do pilates, também são considerados os exercícios físicos? Sim, com certeza, com certeza. São atividades muito importantes, inclusive, que podem ser associadas, que aí a gente vem a questão da flexibilidade, né, que é uma das valências do exercício, né, é flexibilidade, força, velocidade, agilidade, equilíbrio. Então, tudo isso a gente utiliza nessas outras atividades. Então, é importante, sim, muito importante. Tanto o Pilates quanto a Yoga, hoje estão sendo utilizadas com aliados bastante importantes, por serem atividades mais calmas, mais tranquilas. Pessoas que não se identificam com atividades muito intensas, geralmente têm buscado esse tipo de exercício, o que é bastante válido também. Falando agora sobre os cuidados que a gente tem que ter com o corpo antes e durante a prática de exercícios físicos, qual é a importância de você se alongar antes de começar a praticar exercícios e atividades físicas? É muito importante, Isabel, principalmente quando a gente considera que hoje a maioria da sociedade tem uma rotina diária de estar muito tempo sentado, né, ou nos seus trabalhos, ou às vezes muito tempo em pé em suas atividades laborais. Ou quem está em casa muitas vezes é sentado no sofá, é deitado na cama, a própria dona de casa também com as atividades do dia a dia. O alongamento, ele é muito importante para que os músculos eles se preparem para o exercício. Eles ajudam, inclusive, na questão de postura, da correção postural, da flexibilidade, para que você possa fazer uma aplicabilidade de atividade mais intensa ou de uma carga mais intensa. Então, o alongamento, ele é bom e é bom em todas as idades. Por quê? Porque é através dessa progressão que a gente vai ter mobilidade, a gente vai ter amplitude articulacional, desde a criança ao jovem, adulto e ao idoso principalmente, né, que precisa, né, ter essas valências como força, flexibilidade, né, principalmente para evitar acidentes, né, que geralmente as quedas são um risco muito grande, né, para os idosos, e esses tipos de exercícios são muito importantes nessa fase da vida. Ilusão, assim, no dia a dia, a gente passa muito tempo sentado. Por exemplo, a gente tá nós três aqui sentado conversando, fazendo esse programa. Daqui a pouco a gente vai se levantar, mas a cada quanto tempo é bom se alongar depois de passar um certo tempo sentado? Joia. Nas atividades laborais, principalmente, a gente fala muito da ginástica laboral, que elas vêm, a gente está sentado, nós estamos sentados, mas tu já pensou naqueles trabalhadores que estão lá no piso de fábrica, né, naquela atividade repetitiva, ou aqueles que estão no galpão levando carga, trazendo carga, organizando carga para transporte. Então, assim, a atividade de alongamento durante a atividade de trabalho é muito importante para preparar, para relaxar e para o encerramento da atividade. Então, o ideal é antes da atividade, durante e depois. A gente sabe que é difícil, mas pelo menos que durante a atividade a gente dê uma pausa de uns 3 ou 5 minutinhos para fazer os alongamentos dos principais grupos envolvidos no trabalho é muito importante. Então, além disso, a questão da ergonomia, né, de estar sentado, do equipamento de trabalho estar na linha dos olhos, para a cabeça não ficar muito tempo para baixo, para não doer a cervical, o alongamento dos braços, das pernas. E aí a gente vai melhorando a qualidade no trabalho também. E evita, né, as doenças, as LER, né, lesão por esforços repetitivos, e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Quase não saiu, mas saiu. E a prática incorreta desse alongamento, como é que pode prejudicar as pessoas? Você falou, por exemplo, da postura. Você praticar o alongamento de forma incorreta pode prejudicar a coluna, por exemplo? Então, o alongamento a gente pede que ele seja uma prática geralmente orientada, né? De uma forma que o indivíduo faça e não se prejudique. Então, todo tipo de exercício que você for fazer, se você sentir dor, ele está errado. Então, você para e busca correção. Então, assim, a gente tende a fazer uma postura incorreta sentado no trabalho, a gente tende a fazer uma postura incorreta dirigindo no carro, sentado no ônibus. Então, assim. Tem também o nosso autoconhecimento, né, para a gente estar lá, ó, corrigindo a postura, tentar, quando estiver manuseando o celular, não ficar sempre olhando para baixo, trazer a cabeça para cima, alongar da melhor forma, porque tudo que gera dor e desconforto é ruim para o corpo. Então, assim, se vai alongar, é buscar orientação da melhor forma. Ah, eu não consigo ter um profissional todo o tempo, mas entre em contato com o profissional, pede para ele te passar quais são os principais alongamentos, como você pode fazer para melhorar essa questão, tanto de amplitude das articulações, quanto liberar e distensionar para essas intervenções de trabalho, porque geralmente são dias de 6 horas diretas de trabalho ou 8 horas de trabalho. E aí, assim, é sempre muito importante fazer esse distensionamento. Ilusia, a gente vê muitos atletas ficando fora de competições, como vimos agora na Copa do Mundo, por causa de lesões. Como é que a gente pode evitar essas lesões durante a prática de exercícios físicos? Quais cuidados precisamos ter? Inicialmente, como eu falei, a gente precisa respeitar o nosso corpo, né? Então, assim, ver a questão de sobrecarga, alongamentos que muitas vezes as pessoas esquecem de fazer. A gente, e assim, eu não posso associar a quem está no esporte de rendimento porque eles estão expostos a um treinamento mais contínuo, treinam todos os dias, às vezes duas vezes no dia, dependendo do tipo de treino, um treino de força, outro treino de agilidade e tal. Então, assim, esse tipo de lesão a gente não vai ser tão corriqueiro no nosso setor, né? Porque nós somos, nosso tipo de atividade física não é tão intensa, né? Mas é buscar alongar, buscar ter sempre exercícios de mobilidade, de estabilidade do corpo, respeitar o limite do corpo, né? Eu vou trazer exemplos, por exemplo, existem muitos jovens que estão querendo buscar o ganho de massa muscular muito rápido e estão fazendo um trabalho de sobrecarga muito grande. Então, tem gente aí que está rompendo o tendão do bíceps. O bíceps está rompendo do osso o tendão e está ficando solto, porque está fazendo-se uma sobrecarga, está fazendo-se um trabalho de carga excessivo, ele desgastando demais a musculatura para chegar no objetivo que pode ser feito de forma progressiva e não tão imediata, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Existe a questão do alto desafio que muitas vezes acontece, né? O indivíduo, não, eu consigo correr 5 quilômetros, mas amanhã eu vou querer correr 21. Aí vai, corre 21, a gente sabe que o corpo não aguenta os 21. Aí desenvolve uma fascite, uma canelite, uma lesão, porque se fez esforço além do que o organismo fazia, suportava. Então, assim, é só atenção, são apenas exemplos, tá? Mas é só ter atenção, é muita atenção ao corpo, à execução, ao fortalecimento da musculatura para os exercícios, que muitas vezes também não é feito. Então, assim, se eu faço algum tipo de exercício que eu utilizo muitos membros superiores, por exemplo, vôlei de praia, mas eu preciso fortalecer os meus braços, os meus músculos da parte superior, bíceps, tríceps, trapézio, deltóide, para aguentar os jogos mais intensos. Então, fazer o tipo de fortalecimento muscular para suportar a sobrecarga nos outros tipos de exercício. Então, existe um equilíbrio e isso tudo precisa ser feito. E em relação a pessoas que se lesionam, até atletas que sofrem alguma lesão, até mínima, e são teimosos e querem continuar praticando exercícios, qual é o prejuízo disso para o corpo? Eu costumo dizer que tudo demais é demasia, né? A gente tem que, eu sempre digo, respeitar a individualidade e ouvir o nosso corpo. Então, isso se torna uma questão crônica, né? Tipo, às vezes uma lesão que pode ser tratada com a medicação, através de acompanhamento médico, acompanhamento fisioterápico, o aluno muitas vezes ele não busca e faz de novo, aí outra lesão por cima, e aí acaba que uma coisa que podia ser tratada não tem mais tratamento e fica crônico. É como uma inflamação crônica. Então, a pessoa leva para o resto da vida. Então, todo exercício que for fazer vai sentir a lesão porque lá atrás não buscou corrigir. Então, assim, eu acredito que houve lesão, houve dor, não é normal. Se houve dor e a dor é uma dor que precisa de tratamento, é buscar as competências médicas, ou ortopedista, ou traumatologista, ou o especialista que vai lhe ajudar. Ah, o médico vai recomendar a fisioterapia, faz a reabilitação fisioterápica e aí depois volta para a atividade física. E aí tudo tem que ser uma progressão, a gente precisa se respeitar. Lúcia, falando em se respeitar e conhecer os limites do próprio corpo, quando a gente começa numa atividade física, a gente está aprendendo quais serão os movimentos que precisamos fazer para o desempenho dela. Quando a gente está começando, a gente tem que começar fazendo poucos até o limite do corpo, porque muitas vezes, enquanto a gente está fazendo, não está sentindo nada. Mas quando a gente chega em casa, que o corpo relaxa, é que começa a aparecer essas dores. Essas dores que aparecem, é porque a gente forçou o limite do corpo ou é porque ele ainda está, os músculos ainda estão aprendendo ali como é que vão ter que fazer direitinho? Essa pergunta é o máximo, William, porque geralmente isso acontece. Geralmente não, isso só acontece normalmente. Por quê? Porque é a dor de recuperação. O organismo está parado, os músculos estão parados, está lá, está todo mundo assim, entrelaçado. Aí você faz uma atividade física, aí é como se houvesse uma lesão muscular para o crescimento da musculatura. Então, nessa lesão vai haver uma cicatrização para um novo trabalho de força. E nesse processo de cicatrização é onde a gente sente aquela dorzinha muscular que às vezes incomoda um pouco. Então, assim, é respeitar mais, é não desistir e não parar, porque é uma adaptação ao exercício. E essa dor é diferente de uma dor de lesão. A lesão, ela é uma dor aguda, ela é uma luxação, ela é uma inflamação, ela é uma torção. E nesse caso, não. A gente identifica como uma dor de recuperação, né? Que o organismo, ele cria uma autodefesa para melhorar para, né? Uma adaptação ao exercício. Então, às vezes, a gente faz exercício com a carga mínima, mas tem 48 horas. Dentro de 48 horas, geralmente, a gente tem um pico onde tem um desconforto maior e depois volta ao normal. Então, é por isso que a gente recomenda que a cada ciclo se faça novamente, é ciclo mais ou menos de 48 horas, se repita o exercício para que a musculatura comece a se adaptar ao processo. Então, é normal sentir o corpo dolorido, né? É normal sentir os grupamentos musculares trabalhados mais doloridos, mas é não desistir, né? A dor geralmente é uma dor suportável, né? Não é uma coisa que você vai ficar de cama, mas é não desistir. Niluzia, enquanto você falava sobre os atletas que treinam duas vezes por dia, você falou que existe treino de força e treino de agilidade. Para a pessoa que quer iniciar a praticar um esporte, como é que ela pode se encontrar nessas duas áreas? Geralmente, quando isso é feito, as pessoas buscam os locais em que oferece esse tipo de esporte, é feito um trabalho de preparação física para, né? Tem a preparação física e tem a técnica para o determinado exercício. Então, por exemplo, no futebol, geralmente, tem o treinamento de preparo físico, treinamentos de agilidade. Ou, um exemplo, o goleiro, ele tem um treinamento específico de resposta sobre estímulo para poder fazer uma defesa rápida, uma defesa imediata. Né? O lateral direito, geralmente, ele vai fazer um treinamento mais específico para chutar naquele local. Aí vai fortalecer os músculos envolvidos, vai fazer treinamento de agilidade relacionado àquela determinada posição. E assim sucessivamente. É como no vôlei, por exemplo. Geralmente é feito um treinamento antes preparo físico para a execução dos exercícios e depois as técnicas propriamente ditas para poder realizar o jogo, né, do vôlei propriamente dito. Então, geralmente isso acontece. É como os corredores de rua. Infelizmente, hoje a gente tem algumas pessoas que colocam o tênis e saem para correr, né? Não alongam, não fazem um trabalho de fortalecimento dos grupos musculares inferiores, que geralmente é muito recomendado para suportar. Por quê? Porque, querendo ou não, é uma atividade de impacto. Então, muitos hoje já se preparam, já fazem um treinamento de força, já vão para a academia, muitos acompanhados pelos profissionais, outros de forma só mais individual, mas já faz esse trabalho de preparo. Então, é importante, sim, associar, né, o preparo físico para a execução do exercício propriamente dito. E a questão de suplementos. Em quais casos as pessoas que praticam exercícios físicos precisam tomar suplemento, creatina, proteína, enfim? Olha, a questão fisiológica da alimentação, eu vou ficar devendo para você, porque aí vai entrar na esfera dos nutricionistas. Mas, assim, é o que a gente pode e recomenda é que seja feita uma alimentação saudável, que muitas vezes o que é suplementado pode ser feito numa alimentação. Mas se for realmente necessário uma suplementação, vai buscar ajuda de um profissional, que ele vai te passar a suplementação correta, que você vai precisar usar. Talvez aqui seja a suplementação para você, não seja para mim, eu não vou me dar bem. Então, assim, eu prefiro não orientar por enquanto, né? Até porque a gente não está nessa alçada. Temos conhecimento sobre o assunto, podemos conversar sobre os assuntos, né? Ó, faz um equilíbrio, busca um nutricionista. Por quê? Porque é uma associação multiprofissional, né? Multidisciplinar, para se ter um objetivo alcançado em relação à saúde e a perder peso, por exemplo, como muitas pessoas querem, é muito importante ter essa associação. Alimentação, exercício, sono, e muitas pessoas não dormem bem. E, professora, mas eu faço dieta, eu treino e dorme. Eu deito de meia-noite, 1 hora da manhã, acordo às 5. O organismo, ele não está se recuperando. Então, assim, é uma questão multidisciplinar que a gente precisa, né, tá bem associado, para que oriente os indivíduos para que eles tenham o sucesso alcançado, né? Os objetivos alcançados. No caso que eu precise indicar um suplemento ao nutricionista, mas tu poderia apontar qual o risco da pessoa tomar um pré-treino, pós-treino, sem procurar um nutricionista, só para o ouvinte ficar assim, ciente da necessidade de ter essa procura? Sim, por exemplo, o pré-treino ele causa uma vasodilatação, geralmente, né? E a frequência cardíaca ela altera bastante. Então, existem casos, já existe um caso de óbito aqui em Recife, de um jovem, inclusive esse pré-treino ele não estava autorizado pela Anvisa, né? Tinha sido um pré-treino importado, e esse jovem, infelizmente, veio a óbito. E assim, às vezes a pessoa tem alguma cardiopatia e não sabe, e aí consome um pré-treino, e aí a frequência cardíaca sobe muito, essa pessoa não suporta e vem a óbito ou passa mal. Então, assim, é muito importante que seja verificado realmente se é possível, se está dentro das possibilidades, se o meu organismo suporta tomar aquilo ali, e ter uma prescrição, né? Buscar a prescrição de um profissional que entenda do assunto para que ele não faça de forma irresponsável. Você tinha comentado sobre o sono, que se você não dorme bem, você não consegue se recuperar de uma atividade física anterior. Mas qual é a relação entre atividade física e qualidade de sono? Pessoas que praticam exercícios físicos e atividades físicas dormem melhor? Sim, com certeza. Estudos já falam sobre isso, né, desse equilíbrio em relação ao sono. Que geralmente as pessoas que praticam atividade física têm uma qualidade de sono melhor, né? Inclusive quando a gente fala de dormir, ah, eu dormi hoje 5 horas. Algumas pessoas hoje já conseguem monitorar essa qualidade de sono. Existem alguns aplicativos hoje, relógios de acompanhamento, que mostram que, tipo assim, você dorme 5 horas, mas você só tem 2 horas e meia de sono profundo. Então, por que que às vezes a gente dorme tanto e acorda tão cansado, né? É porque o nosso organismo realmente não entrou naquele nível de relaxamento durante o sono. E assim vem as questões metabólicas, né? O processo que é feito dos hormônios, das sinapses em relação ao sono, ao dia a dia, né? Você acaba que não consegue, o organismo ele não consegue se recuperar para, não só para atividade física, mas para tudo, na questão da alimentação, do metabolismo, do consumo de energia, do gasto calórico, né, que a gente pode falar, é a mesma coisa. Então, assim, o sono, ele é muito importante. É muito importante uma noite bem dormida, né, para alcançar principalmente os objetivos do exercício físico e, dependendo, no caso, também do objetivo a ser traçado, né, e associado à questão do exercício, com certeza, quem se exercita, todas as pessoas que buscam exercício de forma contínua, de forma saudável, eles têm um sono de melhor qualidade. Niluzinho, no caso das pessoas que preferem treinar à noite porque gastam aquela energia que ainda tem acumulada do dia para chegar em casa e já querer dormir, isso é um bom sinal? É como eu te falei lá no início, a hora de você fazer exercício, você tem que fazer aquilo que lhe faz bem. Por exemplo, tem gente que só consegue treinar à noite porque trabalha o dia todo. Então, ele vai treinar à noite e vai se sentir bem. Vai, em alguns momentos, existir a adaptação do organismo por conta da adrenalina, libera, querendo ou não, o organismo fica mais agitado. Aí, você, depois de 1 a 2 horas, é que vai voltando à calma e aí consegue dormir mais tranquilo. Mas, assim, é adaptação mesmo. Existem pessoas, por exemplo, eu gosto muito de treinar à noite, eu treino à noite. Mas se eu treinar muito tarde, eu fico com dificuldade para dormir, porque o meu corpo fica muito acelerado, mesmo sem pré-treino, meu metabolismo fica muito acelerado. Mas assim, depois do treino, é tomar aquele velho banho relaxante e deitar. Tem que dormir, porque senão, se a gente ficar acordado, fica acordado mesmo. O ideal é que busque uma qualidade de sono. Como a gente está caminhando para o final do programa, a gente vai direcionar essas perguntas mais para você dar dicas para alguns tipos de pessoas que a gente vai abordar agora. Eu queria começar te perguntando quais dicas você daria para alguém que não pratica nenhum exercício físico, mas quer começar a praticar. Comece. Busque alguma coisa que você gosta de fazer. Se você conhecer alguém que já faz, junta com essa pessoa e vai lá. Sai do sofá, porque o sofá ele vai abraçar, ele não vai querer deixar você sair de casa, mas é começar. 10 minutos, 5 minutos por dia. Professora Aníbal, só consigo 5 minutos. Faz 5 minutos. Ah, eu não tenho como fazer porque eu moro num prédio. Sobe e desce a escada. Ah, mas é porque eu moro longe, não, onde eu moro não tem, assim, não tem academia. ver se tem uma academia pública perto. Hoje a gente tem hoje está bem disseminada essa questão das academias públicas, né? No Recife, as academias da cidade do Recife, ou as academias do Recife mesmo, que são aquelas que são equipadas com equipamentos de musculação, que todas têm profissionais de educação física, não precisa pagar, vai nesses espaços públicos. Se você tem condições e quer, não, eu quero ir para a academia para ter um motivo para ir lá, vai na academia, se matricula, fala com o profissional, fala da tua dificuldade, que eu tenho certeza que você vai ser bem orientado. Busca grupos, vai para a praia, vai para o treinamento funcional, vai para a praça, sai de casa, vai dançar, faz alguma coisa que te faça prazer. E Luzia, e que dica você dá para colocar crianças e idosos em movimento, fazendo alguns exercícios físicos ou atividades? Crianças precisam se exercitar no mínimo 60 minutos por dia, e a gente sabe da dificuldade. Antigamente a gente tinha os jogos populares que eram feitos nas ruas, e a gente estava lá jogando, pulando academia, amarelinha, né? Jogando bola na rua. Hoje a gente infelizmente não pode deixar nossos filhos na rua como antigamente, né? É estimular o exercício, o lazer ativo, é pedalar, é jogar bola, é brincar com os amigos, ou põe numa escolinha, ou bom seria se as escolas pudessem ofertar as aulas de educação física, né? Desde a educação infantil como ao ensino médio, da forma que deveria, que aí já é uma ajuda para os pais em casa, mas é buscar a se mexer. E para os idosos, principalmente, buscar isso, sair de casa, se relacionar com pessoas, fazer atividades que sejam de forma adaptadas para eles e, de preferência, com acompanhamento. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de a gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra para a especialista em atividade física, qualidade de vida, personal trainer e palestrante, Nilúzia Arruda, fazer uma fala final. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre a atividade física, sobre o exercício físico, né? O quão importante é relacionar a atividade física. As doenças, como as comorbidades, as doenças crônicas não transmissíveis, a gente sabe que a atividade física é o caminho para o bem-estar físico, emocional e social, né? Que se a gente fizer sistematizado, a possibilidade de estar bem conosco, com a nossa saúde, é evidente, né? Então, estou à disposição de vocês, o que precisarem, podem me seguir lá no Instagram, né, no @nilarruda, e qualquer dúvida estarei à disposição de vocês. Muito obrigada, Nilúzia, nós agradecemos muito a sua participação no programa de hoje. Muito obrigado, Nilúzia, por participar hoje aqui do Saúde ao Tema. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de 6 meses. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não esqueça de tomar as doses de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baê, Maisla Stacy e João Vitor Carneiro, sob orientação da professora Paula Reis. Coordenação de transmissão, Catarina Polônio. Edição de podcast, Isabel Baê. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.